Então, voltamos ao ar para um encerramento e uma conclusão. Quer dizer, até agora o que a gente esteve descrevendo? A gente esteve descrevendo a finalidade do templo. Justamente porque só entendendo para que uma coisa é feita, é que nós podemos entender como ela deve ser feita. Quer dizer, o templo, então, ele apresenta duas finalidades. Por um lado, ele tem que fazer o tempo congelar. Ele tem que terminar o mundo, que é indeterminado na sua sucessão. Mas não é indeterminado para nós. Quer dizer, o templo, então, ele tem que, assim, entrar no templo tem que equivaler a morrer. Agora morri. Agora vou ficar sozinho comigo mesmo durante um tempo indefinido, até que eu descubra onde eu estou e onde estão os outros. Então a primeira coisa que o templo tem que fazer é justamente congelar o templo, fixar o templo. Segundo, o templo tem que oferecer para o sujeito um modelo do homem perfeito. Como a gente falou, não basta que a gente tenha tempo parado para refletir sobre a vida. É preciso que a gente tenha uma referência do que é uma vida funcionando perfeitamente. Quer dizer, o que é uma alma em paz e perfeitamente ordenada? O que é uma pessoa que age plenamente de acordo consigo mesma? Uma pessoa cujo rumo vital, rumo biográfico, é o mesmo e não é um rumo frustrante. Como a gente falou, só a referência passada não é suficiente para orientar a nossa vida. Não, a gente examinar o nosso passado, examinar a nossa história, nossa biografia tal como ela já foi, indica para a gente, não, onde eu erro mais, onde eu erro menos, onde eu erro de modo mais grave, certo? Onde eu acerto mais, onde eu acerto menos. Mas não me dá a menor ideia de como integrar cada uma dessas coisas numa única vida. E, portanto, não me dá a chance de compensar os meus elementos defeituosos, de compensar os meus limites. Para que eu compense os meus limites, é preciso que eu tenha uma referência do que é a pessoa perfeita. E isso é, então, a segunda função do templo. O templo tem que oferecer isso. Em terceiro lugar, tem o uso do templo. Quer dizer, se o templo oferece essas duas coisas, ele tem que poder ser usado para que eu como que viva a minha vida inteira ali, em poucas horas ou em poucos minutos. Quer dizer, por um lado, olha só, então ele me separa da vida como simplesmente adequação às minhas necessidades naturais. Depois, imediatamente depois, ele me apresenta o que é a pessoa que vive vida perfeita, o que é o homem perfeito. Em terceiro, ele me dá um meio de vivenciar esta vida simbolicamente, de tentar assimilar esse modelo perfeito. Na próxima aula, então, o que nós vamos fazer? Considerando essa finalidade do templo, quer dizer, que o templo existe para isso, vamos ver como a arte construtiva realiza essa finalidade. Quer dizer, como é que você faz com que num edifício o tempo esteja parado? Como naquele edifício o modelo é oferecido para o sujeito, certo? E como o sujeito pode então vivenciar o modelo da sua própria existência num breve período de tempo? A gente vai fazer isso usando o caso do templo hindu. Quer dizer, é evidente que o simbolismo estiliza-se de uma tradição para outra, certo? E que nós poderíamos passar horas e horas, ou aulas e aulas, explicando por que a igreja é diferente do templo hindu, porque a sinagoga é diferente da igreja, porque a mesquita é diferente da sinagoga, certo? E assim por diante. E explicar os detalhes das diferenças. Mas se a gente entender a estrutura fundamental do templo, a gente logo vai perceber que as diferenças se referem ao conteúdo próprio de cada tradição e não à função do templo enquanto tal. O templo cristão é diferente porque o cristianismo é diferente, o templo muçulmano é diferente porque o islamismo é diferente, e assim por diante. Mas existe em todos eles algo comum, porque todos eles são templos. como o hinduísmo é provavelmente a mais antiga das tradições remanescentes, das grandes tradições espirituais remanescentes, nós vamos pegar justamente o templo hindu, certo? Porque a origem no templo hindu, a origem do templo, como uma extensão do altar, ainda é muito explícita. O hinduísmo pertence ao período em que a humanidade passou de altares para templos, certo? Então neles a finalidade do templo é mais evidente, certo? Além disso, os hindus têm uma explícita doutrina de ciclos cósmicos, de que a existência é uma sucessão de ciclos. Então esse elemento é enfatizado explicitamente, embora evidentemente entrar numa mesquita construída de acordo com os moldes tradicionais ou numa catedral construída de acordo com os moldes tradicionais vá dar exatamente a mesma sensação de que o tempo parou. Tá claro isso aí? Porque a estrutura, quer dizer, do simbolismo construtivo vai continuar sendo a mesma em todas, embora evidentemente uma mesquita tem que ser adaptada aos ritos que os muçulmanos vão fazer, as ideias que o muçulmano tem que pensar, e assim por diante. A catedral é a mesma coisa, ela vai ser adaptada aos ritos que o cristão tem que fazer, certo? E às ideias nas quais o cristão tem que pensar, mas a estrutura fundamental é a mesma. Então, você tem que entrar ali, o tempo parou, e agora se oferece uma proposta para você, e logo em seguida dá-se um meio para que você vivencie essa proposta. Tá claro assim? E aí você, então, o ideal é o sujeito sair do templo. É evidente que ele não vai entrar na catedral e sair Jesus Cristo, ele não vai entrar na mesquita e sair Muhammad, e assim por diante, ele não vai entrar numa estupa e sair o Buda. Não se trata disso. Se trata da obtenção da perfeição humana. Ele tem que poder sair da catedral, e a catedral ofereceu para ele meios para que ele possa, na sua vida cotidiana, compensar os elementos que desviam do rumo de vida traçado pela tradição cristã. Não é que para que ele possa eliminá-los. Não se trata de eliminar isso. Se trata de construir uma pessoa. Olha, como seria Jesus Cristo se ele tivesse estes defeitos aqui e ele não fosse Deus? Você tem que virar Jesus Cristo, você tem que recriar ele em você e você nele. Quer dizer, aprende o seguinte: quem é Jesus Cristo em você? Porque aí, certo? Jesus Cristo lembrará quem você é nele. Tá clarezinho? Então fica para a próxima aula o exame do simbolismo construtivo. Claro que a gente, embora a estrutura fundamental seja referente ao templo hindu, a gente vai fazer algumas referências às diferenças, algumas diferenças da catedral, da mesquita, da estupa e assim por diante, certo? Mas vocês vão ver que a estrutura fundamental de todos os templos é idêntica, certo? Em todos os povos. Ficou alguma dúvida? Então, eu acho que nós podemos encerrar por hoje. Boa noite a todos e, mais uma vez, os assinantes sejam bem-vindos.